nada do que eu diga pode mudar atitudes. Eles sabem que é verdade, mas são casmurros, então decidi falar só para quem me escuta. Quem é leal e nunca vai abandonar a luta. Escolhi a rima como meio de comunicação. Quero abrir a visão de quem não vive sem cifrão. Tens noção? Muitos param sem teto e chão. E tu preocupado em coçar a comichão. Para mim não, eu uso o que tiver à mão para fazer intervenção e alterar a situação. Para quem pensa só em mim, se não vivo sozinho. Pensa que hoje estás bem, amanhã podes estar fedido. Sou mal compreendido, mas esse é o destino. E só quando eu morrer é que eles vão ouvir o que digo. Yeah, sou aí, man. Nada do que eu diga vai mudar sua conduta, seu caráter, seu estilo, seu costume e sua postura. Negou sem pretensão, mas o ditado é certo. A rua ensina e educa aqueles que se dizem esperto. Nem todos vão me ouvir, tio, eu sei bem disso. Mas a quem chega meu disco e eu livrar do abismo, já sinto que é vitória, conquista, sucesso. É minha voz triunfando em meio aos indefesos. Se o rap é o dom que eu tenho, vou gritar pro mundo inteiro. Palavras são tiroteio, chega em meio ao bombardeio pra devastar com tudo. Limpar o ambiente, calar os desleais, então deixa com a gente. Giovanni, Caege, Brasil, Brasília, Funk de Portugal, lealdade na rima. É mais que entretenimento, man, é compromisso. Não espere que eu morra pra entender o que eu digo.